nossa Rio Cross Pancadão de Primavera Pará. Saveiro Cross Pancadão. A Chapeuzinho Vermelha de Primavera. Primavera. Primavera. Primavera. Apoio Eletrocel. DJ Toninho Batidão produzindo os melhores CDs do Pará. Patrocinador oficial da Chapeuzinho Vermelho. Essa é a nova Saveiro Cross, a mais top de primavera. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us, a million. Dani DJ Toninho Batidão. Hello from the other side, I must have called a thousand times to tell you sorry for everything that I've done. But when I know you never seem to be home. Hello from the other side, at least I can say that I tried to tell you sorry for breaking your heart. But it don't matter, it really doesn't tear you apart anymore. Chapeuzinho Pancadão, batendo pesado. Hello, how are you? Well, it's so typical of me to talk about myself. So I hope, yeah, I hope that you were. Saveiro Cross Pancadão. No comando Felipe. Apoio Eletrocel. DJ Toninho Batidão. Saveiro Cross Pancadão. A concorrência vai à loucura. Sunrise. nova Saveiro Cross Pancadão. A Chapeuzinho Vermelha de Primavera. Apoio Eletrocel. Pancadão, batendo pesado. Produções e mixagens DJ Toninho Batidão. Nova Saveiro Cross Pancadão de Primavera Pará. Apoio Eletrocel. A Chapeuzinho Vermelha de Primavera. Yeah. Primavera Pará. Essa é a nova Saveiro Cross Pancadão. A Chapeuzinho Vermelha de Primavera. Aqui é o DJ Toninho Batidão, meu amor. Essa é a nova Saveiro Cross, a mais top de primavera. DJ Toninho Batidão e DJ Felipe Pancadão. Apoio Eletrocel. Eletrocel, a loja patrocinador oficial da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelha de Primavera.